Representantes do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, se reuniram neste final de semana em Foz do Iguaçu para definir as diretrizes da sigla nas eleições de outubro deste ano. Foi a primeira reunião do partido no Paraná em 2014. Participaram os principais nomes do partido a nível municipal, estadual e federal, além de correligionários interessados em apoiar a sigla. A presidente do partido no Paraná, deputada federal Cida Borghetti, disse que uma das propostas do encontro era discutir as políticas para Foz do Iguaçu. Eu acho que o partido pode contribuir trazendo ideias e soluções para que Foz do Iguaçu possa ser ainda melhor. Né? A importância e objetivo do encontro do Partido Republicano na cidade de Foz do Iguaçu justamente tem essa característica de ser uma cidade turística, uma cidade que abriga aqui pessoas vindas do mundo todo. Né? Nós queremos colaborar. O PROS tem esse compromisso. O presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, representante do partido, Zé Carlos, disse que a intenção do PROS é lançar candidatura própria para deputado federal e estadual. Isso tudo vai ser analisado junto com o conjunto do partido, né, com a executiva do partido, com as lideranças que estão se despontando no universo aqui local, né, para estar analisando. E o PROS, como uma força forte, uma força viva, que nós temos hoje dois vereadores na Casa de Leis, num total de 15 vereadores. Então é um partido que tem que discutir a problemática do município de Foz do Iguaçu e está apresentando um norte, né, como solução para a melhor representação política aqui da população de Foz do Iguaçu, do modo geral. O presidente nacional do partido, Eurípides Júnior, veio até a cidade para acompanhar o encontro. Ele destacou que em cada estado o partido é independente para apoiar os candidatos ao governo e que a nível nacional o PROS deve fazer coligação com o Partido dos Trabalhadores. Estamos hoje já bem encaminhados para fechamento com a presidenta Dilma, né? E deixamos hoje as estaduais livres, né? Para que eles possam fazer os seus fechamentos em todo o Brasil. Mesmo que fechem PT, hoje qualquer estadual pode estar fechando com qualquer outro partido. Não tem que seguir a questão a nível estadual, seguir a nossa executiva nacional. Em Foz do Iguaçu, o PROS conta hoje com cerca de 300 filiados. Maurício Freire, para a CBN Foz.